Podcast Bancada Azulina. Simbora, dragão! Simbora, torcida proletária! Alô, torcida jovem confiança! Alô, salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos para mais um Bancada Azulina. Bancada Azulina número 88 para falar sobre o jogo em Confiança e Juventude. Juventude versus Confiança, na verdade, o jogo acontece lá em Caxias do Sul. E vamos lá falar desse jogo, né? Principalmente falar das baixas. O Confiança foi atingido fortemente pela Covid-19. E vamos lá falar do que dá para falar desse jogo, porque a gente vai com 12 desfalques. Mas para falar de tudo isso aqui, estamos com uma bancada reduzida, a bancada completamente masculina. Hoje as meninas não puderam subir. Mas vamos lá, Lucas Oliva. E aí, Lucão, como é que você está, meu amigo? Como é que você está nesse 7 de setembro, um ano do nosso acesso? Mike, feliz, né? Lembrando da emoção que a gente passou há um ano atrás. O tempo voa, viu? Agora tudo já é história, né? Mas sensacional. O Tete estava comigo lá também, em Erechim. Foi algo único. Libertadores, título mundial, é a mesma emoção ou mais. E estamos aí na Série B lutando pela nossa permanência. É uma pena, lamentar, confesso, eu acho que está vacilando muito. A gente jogou um segundo tempo inteiro com um jogador a mais e a gente não teve qualidade para virar o jogo para cima do CSA. Mas aí são águas passadas, agora a gente já tem novos problemas. Esse Covid-19 que pegou agora mais 5 jogadores, temos a suspensão de Moritz, o voo que atrasou em Maceió para chegar em Brasília. E só agora que o elenco acabou de chegar em Caxias do Sul, amanhã já tem jogo. Então, são essas dificuldades que estão aí. A gente lamenta os vacilos, porque outras dificuldades aparecerão durante todo o campeonato, esse longo campeonato, e a gente não pode vacilar. Sempre que a gente estiver encontrando algum adversário com a guarda baixa, como foi o caso do Figueirense, o caso do CSA, a gente tem que aproveitar. Infelizmente, o elenco proletário não está aproveitando. E agora vamos tentar fazer de tudo contra o Juventude, que vinha com a crista baixa, mas venceu bem o Oeste, com 3-1, e agora vai jogar em casa com moral, né? Mais uma dificuldade para a gente nessa terça, Mike. Valeu, Lucão. Daqui a pouco tem sua coluna atravessando bancada. Não se preocupe. E junto comigo aqui, Fernando DG. E aí, Fernando, como é que tá, meu velho? Como é que tá aí o Centro-Oeste brasileiro? E aí, minha bancada, minha galera, como é que vocês estão? Lucas, Ted, Mike, todos que estão nos acompanhando por aqui. Graças a Deus, estou bem. Hoje é um feriadão diferente, né, que a gente não pode, em teoria, aproveitar, mas aqui no Centro-Oeste, aqui em Goiânia, o pessoal realmente não respeita de maneira nenhuma o isolamento social. Tem imagem de Pirenópolis como se nada tivesse acontecendo, cheio de gente. Mas o meu dia hoje foi relembrar o Confiança. Quando foi 5 horas da tarde, eu coloquei o jogo lá para assistir, para quando fosse exatamente 6h40, ali na hora do gol, fazendo um ano, eu tá vendo o gol de Renan, com a participação de cima, aquele dia incrível, que eu, naquela ocasião, estava trabalhando e saí do trabalho. Era um sábado, né? Mas eu estava trabalhando, estava em Brasília, saí do trabalho para ir para casa, estava numa obra, consegui ainda assistir o jogo, consegui ver o gol e gritei loucamente ali em Brasília, sozinho. Imagina os vizinhos sem entender nada, uma pessoa do nada gritando um gol aleatoriamente. Mas foi muito bom relembrar esse momento no dia de hoje. E agora o Confiança, como o Lucas falou aí, né, na dificuldade é que a gente cresce. Então vamos aproveitar, ver se os jogadores conseguem fazer um bom jogo amanhã contra o Juventude. Valeu, DG. Pois é, boas lembranças nesse 7 de setembro. E não foi só aí não, viu? Em todo o Brasil a galera desrespeitou o isolamento, enfim, a reabertura reabriu de vez. Mas sigamos. Daniel Tete, fechando a nossa bancada aqui, como é que você tá, meu camarada? Como é que você tá aí nesse feriadão? Tudo tranquilo, Mike. Boa noite, amigos do Bancada. Boa noite a todos que estão nos assistindo e irão nos assistir depois também. Graças a Deus, tudo tranquilo, aproveitando com a família o feriadão. Graças a Deus, tudo bem. Vendo muito futebol, para variar, né? Inclusive, atualizar os amigos, né? Bem redundante, acabou de acabar Cruzeiro e CRB 1-1. Graças a Deus, o Confiança permanece na 15ª colocação. Não caiu, não foi ultrapassado pelo Cruzeiro. Beleza, maravilha. E amanhã, no Ratinho Não Perca, o exame de DNA para ver se Léo Gamalho é realmente o pai do Cruzeiro. Papai, parabéns, papai. E creio que nessa, me recordei agora, que a semana toda do Cruzeiro foi conturbada também, reuniões e mais reuniões para ver se Enderson Moreira ficava, saía e tal. Acho que a semana vai se prolongar um pouquinho mais lá, né? Uhum. Na Toca da Raposa. Pois é, pior de tudo, eu não sei se essa proibição de contratação se estende a técnico, porque aí se ele sair, não vai ter quem chegar no lugar. Mas enfim, problemas deles, né? Com certeza, graças a Deus. Antes da gente fazer o serviço aqui, o galera já chegando aqui no chat, né? Emerson e Gabriel, um salve pra vocês. E o podcast Bancada Azulina você encontra em dragãodearacaju.com.br. Também você vai achar no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e também no YouTube. Caso você queira usar o seu aplicativo de podcast preferido, é só buscar por Bancada Azulina. Lucão, sua coluna, Atravessando Bancada. Fale aí desse jogo contra o CSA. Rapidinho. Então, cara, uma desilusão, né? Eu tava esperando uma vitória, acho que eu e a grande maioria da massa proletária. Aí a gente, no finalzinho do primeiro tempo, o cara, a bola sobra pra aquele cara lá, ele dá um corte em Matheus Mancini. Pô, não dá, Matheus Mancini. Ali era pra você fazer a falta, depois deixava que o juizão decidisse, amarelo, vermelho. Mas não dá pra deixar o cara aparecer de frente com o Rafael Santos e fazer um gol no finalzinho do primeiro tempo. Então, aconteceu o que não poderia ter acontecido, a gente facilitar as coisas pro CSA. Aí vem o segundo tempo, a gente consegue ficar com um jogador a mais e mesmo assim não tivemos forças nem qualidade para virar o jogo. Dependendo muito de Ari Moura, Ari Moura tem que dar passe para gol, Ari Moura tem que jogar aberto, Ari Moura tem que jogar centralizado, Ari Moura tem que chutar do meio da rua para fazer o gol. Então fica muito difícil quando somente um jogador vem se destacando, né? Quando outros não aparecem lá na frente para gerar perigo para os adversários. Fiquei um pouco chateado, achei mais um vacilo na conta do Confiança, que pode às vezes custar muito caro lá na frente. E esse jogo de Maceió, como eu falei no início, já ficou para trás. E agora a gente encarar essa batalha aí de Caxias do Sul, né? Quase todo mundo tá com Covid. A gente tá tendo dificuldade aqui em off, eu e TG, de escalar qual vai ser o time que vai entrar amanhã, porque parece que 5 jogadores tiveram que sair daqui de Aracaju às pressas para ir compor elenco. Então é uma situação muito complicada. O Juventude estava em baixa, mas venceu o Oeste. E aí recupera um pouco de confiança para mandar o jogo contra a gente. Mas esperar que Matheus Costa e Zé Carlos e Didi façam o que eles fazem de melhor, né? Aquela retranca monstro de 3-4-0 e dificultar ao máximo a vida do Juventude. E os vacilos da zaga proletária tinham sumido e voltou agora em Maceió, né? Porque pra mim ali foi um vacilo. Como é que Matheus toma um traço daquele e não faz a falta, né? Tem que fazer. Mas é isso, Mike. Chateado com a não vitória em Maceió. Beleza, vamos lá, voltando aqui ao jogo contra o Juventude, né? Primeiro, Carlos traz uma pergunta interessante, né? A provável escalação de amanhã. Já que... Quem sabe? Pergunta de $1 milhão. Já que amanhã a gente tá com 12 desfalques, jogar com menos 12 é difícil. Mas eu vou ler aqui os desfalques, né? Enquanto a gente pensa nessa possível escalação. Os desfalques da Covid são... Leandro Kivel, Rafael Santos, Alisson, Nirley, Thiago Enes, Marcelinho e Kaique. Estão no DM. Ítalo, Thiago Luiz, Mikael e Vinícius Simon. E André Moritz tomou o terceiro cartão amarelo. São esses os jogadores que não estarão à disposição para amanhã. Fala, Tete, se levantou o dedo. Acho que você esqueceu só de Enes, Covid. Não, falei de Enes. Mas tanta gente Alisson tá também, Alisson tá. Foi só o homem jogar, estrear, até que estreou bem, que a Covid, sepa, você não pode jogar, não. O Confiança vai com improvisações, né? Confiança vai ter que improvisar. Lateral direito não tem ninguém. É, no meio de campo, a gente começa a ter um problema maior do que a gente pensava, né? Tanto por Covid como por questão física, né? A lesão do Thiago Luiz. Hoje a gente tem algumas peças que a gente pode desenhar, por exemplo, o Confiança sem improvisação no meio, né? Com a colocação dos dois volantes já tradicionais e com Ari Moura de um lado, do outro a gente estaria com o Reis e no meio o nosso dono eterno da camisa 10, Vertinho, o grande mito da torcida proletária. Quem sabe é uma oportunidade. Eu aposto que ele vai com o Danilo Pires, hein? Será? Eu achei que alguém... Ó, tem uma... Rodrigo Romão facilitou a vida da gente. Trouxe uma possibilidade de escalação. Vamos lá. Danilo Pires aí. Ele ou, né? Ou. É isso mesmo. Vamos lá. Acho que vai ser essa escalação do Rodrigo Romão aí. Valeu, Rodrigo. Jean, o gol, isso tá certo. Vila na lateral. Direita. Luan e Mancini. Silva na lateral esquerda. Amaral e Jefferson na volância. Everton ou Danilo Pires. Reis, Ari e Bruno Paraíba. É o time é esse. A dúvida só é se Danilo Pires realmente está em condições de jogar, porque originalmente ele não ia nem viajar, né? E Everton estava com o grupo, tanto que Everton entrou no final do jogo contra o CSA. Mas eu acho que se Danilo Pires estiver em condições de jogo, eu acho que vai Danilo Pires. Everton vai ficar no banco como opção. É um palpite meu, só palpite, né? Como a gente também não sabe quem eram os jogadores que estavam convidados anteriormente, né? É tudo questão de suspeita, ninguém sabe se Danilo é um desses casos, se foi lesão. Infelizmente, a informação está muito difícil de ser obtida dentro do Confiança. Tem uma questão de respeitar o jogador que está doente, mas eu acho que poderia ser algo diferente ser feito. A divulgação dos atletas relacionados, dos atletas no DM, como foi feito recentemente. Já todo mundo está clamando por essa informação, porque realmente facilita bastante para nós. Mas, ao mesmo tempo, também facilita para os adversários. Facilita para o Juventude. E tem a questão do sigilo médico legal, né? Apesar sigilo que eu acho que o jogador... Sigilo médico legal, que não se pode estar expondo questões de saúde de ninguém, né? A não ser que, por exemplo, o atleta mesmo abrisse mão do seu sigilo médico, né? Sim. Pode ser. Tem uma informação interessante aí de Vini, né, que Jefferson já atuou como lateral no Inter. Ô Mike, esse time inicial não é tão desastroso. É um time que tem na tela. E dá pra encarar o Juventude se fechar direitinho. O problema vai acontecer durante a partida, porque quem vai estar no banco? Sim. Quais são as opções de banco? Mas esse time que a gente vai colocar em campo ainda dá para fazer uma frente à Juventude, dificultar as coisas lá e tal. O problema vai acontecer no decorrer do jogo. E você não vai ter opção de botar em campo. Não vai ter ninguém para botar em campo. Mas assim, pensar em improvisações, a preocupação, Lucas, é só na lateral direita, porque reserva para as outras posições a gente tem para todos. Perfeito, DG. E assim, por isso que essa escalação com o Danilo Pires, que é o que o Ted está advogando, e o Rodrigo Romão botou com opção, é a mais sensata, porque você mantém Everton como uma carta. Everton é um coringa. Você pode jogar Everton de volante, você pode jogar Everton de lateral esquerdo. É verdade. Você pode botar Vertinho até lá na frente. Então, deixar ele descansado no banco, né? A escalação mais sensata é com o Danilo Pires. Deixa ele descansado no banco sem se arriscar, né? Porque é uma coisa que eu me preocupo também é com contusão. Se, digamos, se alguém na zaga se contundir, quem vai jogar é Vinícius, gigante, né? A gente só tem ele no banco para zaga. Menino Vinícius, olha que situação. Não acreditando que ele não tenha potencial. Por exemplo, aqui mesmo, contra o Ipiranga, ele entrou e deu conta. Sim, atuou no jogo importantíssimo. A gente olhando racionalmente, ele não está entrosado, ele não entrou em nenhuma partida ainda da Série B para jogar, está zerado em minutagem, né? Então, é uma fogueira, né? Frio de 15 graus em Caxias do Sul, Alfredo Jacome é um estádiozinho chato, situação complicadíssima. É, mas em compensação, se for pensar Danilo Pires, ele tá mais atrás do que Everton fisicamente. Colocar Danilo Pires para começar um jogo, não sei se foi Covid ou se foi parte física, mas eu vejo que ele tá mais atrás. Eu acho que é mais prudente a gente começar com Everton. É minha defesa. É, porque na verdade, se Danilo Pires ele tá baixo fisicamente, entrar no segundo tempo com os jogadores já cansados, isso pode ajudar, já que ele tá com essa condição. Mas a gente tem essa coisa de Vertinho ser um coringa, né? Pro meio eu aqui... Eu acho, Mike... Porque no meio tá de lascar mesmo, velho. No meio tá, a gente só tem Danilo e Everton. Meia, meia, assim. Aí a gente pode... Eu acho que tem o Paraguai, pô. Hoje tem gol do Paraguai. Paraguai é Paraguai. Atacante. Lá na frente, é. Eu acho que Pires conta com mais respaldo, assim, com a comissão técnica, sabe? Do que Vertinho pra entrar de primeira. Sim, a não sim. ser a questão física, né? Não sei. Mas é bom que o Juventude fique com essa pulga atrás da orelha também. É. Aí teve um que a gente esqueceu aqui, o menino Iago, foi pra Caxias. E ele aí foi? Talvez seja aquela... Foi. Mas se ele foi eu um desses foto caras dele que não iriam... Era Caju iniciar... namorando. Não, pode precisa ser necessariamente hoje, mas enfim, eu soube que ele foi. Nossa, esqueci o que eu ia falar agora. No meio ali, a gente, já quem tá com tão pouco meia, Dudu, que a gente até já especulou se ele não seria uma versão 2020 de Marcelinho, que renderia mais do meio pra frente, se não poderia ser uma opção também pro meio, né? Já que a gente tá com... acho que Silva aguenta o jogo todo, não é, salvo ele ter uma contusão, então Dudu pode ficar ali de opção para meia. Eu acho que ele pode também trazer Ari Moura para o meio, que para mim não seria nem deslocar, para mim Ari Moura já Sim. teria que jogar definitivamente no meio, para mim ele rende muito mais no meio do que na ponta, e aí deixa lá na frente só Iago, Reis e Bruno Paraíba, né? E Ari aqui no meio. Você tá falando Thiago de Ari aí, Tete? Que eu reassisti o jogo hoje do Acesso. Uhum. E durante a semana também reassisti o outro. Rapaz, o que Ari jogou, né? Aquele jogo do Acesso foi absurdo, pô. Ele jogou na ponta direita. Ele jogou e aí eu fiquei olhando assim. Eu disse assim, meu irmão, que porra é essa, meu irmão? O bicho jogando demais aí. Pô, Ipiranga ele jogou muito também, que ele fez um gol... A torcida lembra da situação no início, lembra do gol do Ipiranga, né? Que foi uma falha dele. É. Sim, sim, sim. Eu botei de novo a escalação. Fala, Tete. Fala. A torcida tem uma memória muito seletiva com o Ari Moura. Eu não sei o que é, cara. Só grava o momento ruim dele. Só grava o gol que ele perdeu com o Santa Cruz, o gol que ele deu contra o Ipiranga. Né? Tem bastante momento ruim. Não, mas ele é bom jogador, pô. A melhor memória diga que eu tenho aí, é o jogo do Ferroviário, pô. O jogo do Ferroviário dele. E pela ponta direita ele foi muito bem. Eu gosto de Ari pelo meio. E aí eu botei a escalação de Rodrigo Romão de novo no meio, porque aí eu agora vou advogar diferente. Eu acho que deixa Everton e Pires como coringas no banco e bota Dudu, bota Ari no meio, Reis na direita, Dudu na esquerda. Que Mike. Alô. Não, meu irmão, que nada. Os caras estão esperando um time desmontado, um time desfigurado, que de fato vai, mas bota Dudu no lugar de... Pra gente vai com dois volantes e bota ainda mais Pires e Everton. Pra que três volantes, Lucas? Bota Dudu, bota o moleque pra correr pra cima dos gaúchos. Eu acho que esse, o que tá certo é Tete. Tete tá certo. Tete hoje tá iluminado. Eu sempre Esse povo do Confiança não tem jeito de esquecer Daniel Paulista. É uma mania agora de querer pegar todo o lateral e botar na ala lá na frente. Quero pegar Dudu agora e botar lá na... Já não basta Marcelinho. Daqui a pouco a gente tá sem lateral nenhum lá atrás. Todo mundo jogando na frente. Fora Kaique, que foi contratado como lateral, mas não nunca mais jogou de lateral na vida dele. Oh, exatamente. Com essa informação que Vitor Cardeal, nosso jornalista do Proletário News, nos deu, que Iago estava no aeroporto hoje, então o mais sensato é Iago entrar de titular para ele fazer aquela dobra com o Silva, fechar nosso lado esquerdo. Iago já fez isso aqui no Batistão contra o Vitória e mantém essa dobra aí, Silva e Iago, já mostrou que funciona. E nossa lateral direita, nosso amigo Vinícius Ribeiro disse que Jefferson já jogou lateral direito no Internacional. Se isso for verdade, Jefferson é um cara que vem jogando, tá com minutagem, a palavra é a expressão do momento, né? Tá com minutagem. Da moda. É. Então bota o Jefferson lá, pô, na lateral direita, porque realmente, sabe lá como é que vai ser a Vila nessa lateral direita, entendeu? Então já que Jefferson... Deixa já tá um menino com... Garibaldo no meio, rapaz. Agora, é, né? Iago no aeroporto, só lembra de quê, hein, velho? E eu bebo, é? Eu bebo. Vai precisar beber, 12 graus, meu irmão. Júlio aí tá confirmou no chat quem viajou, né? Pois é. Iago. Mas ainda defende o Dudu. E se Júlio falou, meu amigo, pode assinar aí que... Pode anotar, pode apostar. Inclusive, vamos fazer um mexão do Twitter de Júlio aí. É. Informação em primeira mão é no Twitter de Júlio Marcelo. Júlio Marcelo 7. Arroba Júlio Marcelo 7. Se tem um homem bem informado sobre o Confiança, é Júlio, né? É, o Júlio é o cara, ele... Não só ele descobre as informações reais, como ele adivinha o futuro. O homem é uma potência. Não é à toa que é do bancada, né, Mike? Pois é, inclusive se ele quiser, o link tá lá no grupo do bancada. Se ele quiser entrar ao vivo aqui para conversar com a gente, fica à vontade. Não, que ele vai falar quem é que vai jogar bem no Juventude. É melhor ficar quieto. Fica aí. Pelo amor de Deus, não me vem adivinhar não quem é que vai jogar bem no Juventude. Falando em adivinhar, vamos começar a falar de Juventude. Olha o Lindo Oliveira aí. Atenção com Renato Gajá, Gustavo Buchecha e Breno. São os melhores que mais se destacam nesse time, muito bem treinado. Pois é, cara, Renato Gajá... Epa, o Lucão caiu. Renato Gajá vem muito bem, mais uma vez. Eu tô olhando aqui as estatísticas do Juventude. O Juventude, ele fez 3 jogos lá no Jacone. Ele vence a estreia contra o CRB por 3-1. Desculpa. De virada. 2-1, de virada. De virada. Mas depois tem 2-0, né? 0-0 contra o América Mineiro, um time forte, e contra o Botafogo, que é um falso forte. O Botafogo deu um banho de bola na gente, mas depois, olhando os jogos do Botafogo, eu lamento demais ter perdido aquele jogo e do jeito que a gente perdeu, porque o nosso time é melhor que aquele do Botafogo. Meu Deus, meu amigo. É fraco. Não sei se... Não, Botafogo é um time que é bem na característica da Série B, né? Faz jogos bons, depois oscila, depois tem um jogador diferente que resolve, sim, que é o tal do Ronald lá. Então, o que eu vejo na maioria dos times da Série B é isso. Juventude com esses jogadores é isso que é o que mais preocupa. São os pontos isolados de qualidade técnica. Falou-se de um time muito bem treinado. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de acompanhar nenhum jogo de Juventude ainda, mas pela posição na tabela que ele se encontra hoje, não dá para se dizer que é o melhor time da competição. Confiança pode chegar lá e fazer um bom resultado, o problema mesmo são os nossos desfalques. Agora, tem que ficar atento, tem que botar os caras para marcar em cima, porque na vontade os caras não podem ganhar da gente, não. Gente, vamos ser realistas. Amanhã um empate é goleada. Hã? Calma, Lucão, calma. Menino Dudu na ponta esquerda, sabe? Olha o Julião, Júlio agradecendo a galera. Bem, o técnico é Pintado, né? O técnico da chamada nova geração, Pintado, acho que é o jogador de São Paulo. E segundo o SofaScore aqui, na disputa entre Matheus Costa e Pintado, é 1-0 para Pintado. Amanhã é dia de Matheus empatar isso aí, já que Matheus é o homem dos empates. Matheus que não viajou também, né? Tá em recuperação do Covid. Parece que já tá recuperado. Mas... A bronca é o frio de lá, que parece que poderia... Porque ele não foi assintomático, ele teve mesmo sintomas, ele pegou, assim, ele pegou a Covid clássica, né? Deve ter sido, ficou meio mal assim, mas o homem já de volta já pro próximo jogo. Júlio Marcelo dizendo que destacaria o conjunto, o time muito bem treinado pelo técnico Pintado. Ah, tô tentando, eu já assisti tanto jogo nessa Série B que eu me fugiu se eu já assisti algum jogo do Juventude. Aí acontece, Tete que assiste mais jogo do que eu. Eu tô dando uma olhada aqui, Mike. Tete pra cada rodada. O Juventude, ele tá com um jogador só suspenso, o volante Maciel. O restante do time tá à disposição do Pintado para jogar. Rapaz, eu tô começando a achar que a gente vai ganhar, pô. Porque tá tudo ruim pra gente, tudo bom pros caras, pô. A gente vai ganhar esse jogo. É aquela história, né? Na dificuldade, Confiança surpreende, né? Eu acho que... E assim, a gente tem que olhar também para a tabela. Se o Confiança trouxer um ponto, a gente tem condições até de ter um tropeço, assim, de não ganhar um dos dois próximos jogos em casa. Tipo, um jogo contra o Avaí, que vai ser difícil, pode, numa eventualidade, até empatar. Agora, se não trouxer um ponto, obrigatoriamente vai ter que ganhar os dois jogos em casa. Essa é a minha visão a nível de tabela. É, e é isso mesmo. Não, na verdade, a minha visão a nível de tabela é que a gente tem que ganhar todos os jogos em casa. Sim. Não dá pra aceitar. O Confiança tá devendo ponto na competição. Estamos devendo dois pontos. Pois é, a gente não pode pensar nesse momento. Se fosse assim, por exemplo, um adversário como o Cruzeiro, que apesar da má fase, apesar das dificuldades administrativas, é um grande clube. Se for pensar no Cruzeiro e hoje, olhando para o Paraná, onde a potência do Paraná se encontra, né, Ted? A gente até admite o empate da maneira que foi. Mas a gente olha para os outros times que estão em meio de tabela, meu irmão, é para vencer, é para ser como aconteceu com o Vitória. É para vir aqui e se impor em cima dos caras. Olha, o Confiança vencendo os dois próximos jogos, após o Juventude, né, os dois em casa, é bem provável que ele fique numa colocação bem razoável, porque tem muito confronto direto do pessoal que está brigando ali na meiuca com Confiança. Vai ter, ó, Guarani e Brasil de Pelotas. Exatamente. Náutico e Botafogo, que também estão um pouquinho acima só. E as crises, né? Crise no Náutico, jogadores na balada. Paraná desconfigurado, saíram muitos jogadores. Ó, o próprio Cruzeiro. Figueirense na... Figueirense, caso de polícia, não sei se vocês estão acompanhando aí. E um jogador rescindiu hoje por medo de ataque de torcedores, não sei o quê, em razão da invasão também, né? Rescindiu hoje com o Figueirense. Cara, eu só não tô mais seguro do Dragão por causa dos vacilos. Maceió entrou na conta dos vacilos, pra mim, junto com Florianópolis e tal. Porque minha tese é o seguinte, é a gente manter o Dragão na tranquilidade, sem pressão interna, que a gente vai conseguir permanecer nessa Série B. Que os outros times vão explodir, pô. O Figueirense pega o Cuiabá em Cuiabá, jogo dificílimo pro Figueirense, né? Ou seja, a tabela não é generosa com os adversários, não. Então, se a gente fizer nosso feijãozinho com arroz, trouxer um empatezinho... tal, e fizer uma gracinha aqui em casa, a gente fica bem na tabela. Eu penso assim, amanhã... O jogo-chave vai ser depois do Avaí, que é Confiança e Guarani, que aí é confronto direto, né? Como foi CSA também, a gente vacilou. CSA também foi confronto direto com o relaxamento. Agora é em casa, né? Agora a gente não pode... Né? No nosso gramado espetacular, a gente não pode deixar ele... Se a comissão técnica estiver vendo a gente agora no hotel, lá em Caxias do Sul... Gente, amanhã é jogo para arriscar. Já conta como derrota. E vamos fazer tudo diferente. Talvez dê certo e a gente ganha lá em Caxias do Sul. E calma, se perder, então, pô, bota a culpa no Covid. No Covid. Covid amanhã... e CBF. Covid e CBF que não. CBF. Não adiou o jogo. Absurdo. Inclusive, isso pra calar a boca dos radialistas aqui locais, dizendo que Miltinho tem muita moral na CBF. Na hora que precisou, não teve moral nenhuma, não. Ó, são 15 jogadores que envolvendo Covid. Lesão, falta de liberação do BID e tal. 15 jogadores do elenco que não podem atuar nesse jogo. Que hoje absurdo, tem 34 né? jogadores. Certamente, o nosso elenco que foi mandado, os 5 jogadores foram mandados a mais, não tinham condições de jogo. Eu estou falando aqui, é ao vento, mas esses caras não tinham condição de jogar e não estão em condição de jogar amanhã. Vamos para complementar banco. Hoje o elenco do Confiança tem 34 jogadores. 15 estão fora do jogo, pô. Nunca vi um negócio desse. Que mais podem aparecer, né? Mais jogadores. Amanhã expõe os jogadores do Juventude, a comissão técnica deles, aos nossos que podem estar infectados. Lembrem o que aconteceu com o CSA, que descobriram 7 ou foram 9 e depois, na rodada seguinte, descobriram mais 9. É, dessa vez descobriram 2, agora descobriram 5. Quem, quanto mais vão descobrir depois do jogo contra o Juventude? E aí o dano que isso vai causar o próprio Juventude com seus atletas também contaminados. É um absurdo. Acabou a Confiança usando isso como tática, né? É, os caras vão tudo entrar espirrando, que é para o jogador não querer vir entrar para dentro. Rapaz, se eu fosse jogador, né, a teoria da conspiração aí solta agora. Se eu fosse jogador, não bebia aquela água de outro clube, nem a pau, que é quando um se machuca, vai lá no massagista do outro clube e pega a água ali. Pode ter uma garrafinha ali separada para jogar. Batizada com Covid, né? Batizada com Covid ali. Mas tipo, tem muito. Eu vi ontem no tipo jogo Brasil e Argentina. Ah, tá. No jogo do esporte ontem, a galera foi mais malandra. Levou aquelas águas mineral no copinho, você tira o lato e bebe e acabou. Entendeu? Isso aí. Fora que você sofre risco de contaminação. Vai na boca de um, na boca de outro, você esguicha assim, né? Tem um risco de contaminação também. Juliano me corrigiu, são 35 jogadores no elenco. Mas esse Paraguai, Juliano, eu só escuto a torcida falar, nunca vi esse menino em campo. Vai ser igual o Alisson. Quando entrar todo mundo, eita caralho, por que esse bicho não entrou antes? Joga demais. Amanhã é gol dele, inclusive. Paraguai faz um gol de bicicleta amanhã, gol da vitória, pronto. Aí Lucão vai conhecer ele direitinho. Carta de visita. Mas vamos lá, vamos falar do Juventude. Juventude, ele começou bem na Série B. Ele venceu o CRB, venceu o Sampaio nas duas primeiras rodadas. Depois ele veio com uma sequência de 3 empates e 2 derrotas. Ele perdeu para o Paraná, e aí empatou com Juventude, Náutico. Desculpa, ele empatou com o Paraná. Juventude, o quê? Perdeu para o Paraná. Empatou com o América. O Náufrago hoje tomou uma. Calma. Empatou com o América, empatou com o Náutico, empatou com o Botafogo, perdeu para a Chape e agora venceu o Oeste. Sendo que com o Oeste até teve mais oportunidades de gol e mais posse de bola. O Oeste talvez não seja esse parâmetro todo. O Oeste está parecendo mesmo ser a fase de bônus, quando todo mundo vai lá e vai vencê-lo. E aí, então, não sei se a vitória com certeza traz um ânimo a mais, mas talvez não tenham resolvido os problemas dessa sequência ruim do Juventude, né? Então, o que é que vocês acham aí? Que é, sem olhar os jogos, só vendo a tabela, o que é que vocês acham? Que mantendo esse esquema, com esse elenco que dá para jogar, dá para ir lá e surpreender? Papo. Muito difícil. Eu acredito, difícil. Mike, que pode vir. Porque, como você falou aí, o Juventude não vem de uma sequência maravilhosa, não. Empatou com o América em casa. Empatou com o Náutico fora, empatou com o Botafogo em casa. Ou seja, poxa, porque a gente não pode perder o da Chape fora, porque a gente não pode ir lá fechadinho, todo com ferrolho lá, com botar um ônibus ali na frente da área do Confiança e sair com empate. Eu torço por isso, pelo menos. E vai, tomara e vai que seja assim. Juventude é um adversário acessível, né? Exato. Sim, não é essa dificuldade toda, mas ele vai estar jogando dentro dos seus domínios. E a maior preocupação hoje é a nossa condição. Parece até meio soberbo dizer isso, mas diante dos problemas, o Juventude é o menor dos nossos problemas. Que vai acontecer amanhã um jogo e a gente tem que ser capaz de superar. Então, assim, a gente tem um esquema definido, os jogadores entendem. O que preocupa é a lateral direita. Mas lá o Juventude vem aí, é um adversário acessível, como eu falei. Imagino que a gente consiga. De repente, jogo de futebol, a gente sempre é surpreendido, né? Renan vai estar lá, quem sabe não tem um pênalti pra ele, né? Quem visitou o elenco proletário foi Felipe Lima, né? Ele acho que ele mora lá em Caxias do Sul. E foi lá visitar logo hoje do ano do acesso, né? Ele que cobrou o escanteio no primeiro pau. Coincidência. Ah, aí. Bacana. Eu vi a foto dele com o Mikael e Hernando aí. Massa. Eu tinha alguma coisa pra falar, mas... Ah, tá. Sobre o problema na lateral direita, basta quem chegar ali conseguir fechar bem os espaços, porque... De fato, também, ofensivamente, não é o nosso melhor setor, né? É, exato. Ennis também não. Ennis é nosso terceiro zagueiro. Então, por isso que Jefferson chegando ali, né, na lateral direita, segurando. O meu problema mais é isso. O segundo tempo, que a gente vai com um banco muito restrito, e aí talvez o time perca fôlego e não tenha reposição à altura, às vezes nem reposição direito. Mas por isso que talvez a gente tenha que entrar muito concentrado e até às vezes arriscar um pouco mais no primeiro tempo, porque arriscando no primeiro tempo, se a gente consegue fazer 1-0, aí sim bota todo mundo ali na dentro da área, fecha tudo e tenta ir pro Deus nos acuda. Lembrando sempre a estatística de que quem marca o primeiro gol normalmente pontua. Então, se a gente consegue fazer isso, faz uma blitz ali, tenta arriscar no primeiro tempo, faz um gol, fazendo 1-0, aí as coisas tendem a melhorar pro nosso lado. A minha preocupação, Mike, é só maior, né? Maior. Preocupação normal são várias, né? A maior é com a ausência de Nirley. Porque quando o Nirley se ausentou e jogou a dupla de zaga Mancini e Luan, que são bons jogadores, já jogaram muito bem diversas partidas no Confiança, mas eles juntos jogando, eles não têm, como o Lucão falou, minutagem, né, de em campo, né, dos dois jogando juntos. No jogo do Santa Cruz mesmo, quando o Nirley foi substituído para não tomar o cartão vermelho, que Luan entrou, a gente começou a tomar sufoco do Santa Cruz nesse momento, com essa dupla de zaga, que se mostrou totalmente desentrosada. Apesar de que ali era um outro momento, né? A gente estava voltando a jogar, era o segundo jogo pós-quarentena, pandemia não, né? Quarentena e tal. Então, assim, creio que eles já podem ter tido bem mais entrosamento de cancha, né, nesses treinamentos e tal, é minha esperança. Agora me preocupa a ausência de Nirley. Nirley e Luan e Vinícius, é que eles têm características parecidas, né? Esse é o problema. Isso. Mas... Luan, se eu não me engano, é até o substituto imediato de Mancini, não é isso? Isso, exatamente. Com Daniel Paulista, a dupla de zaga era Nirley e Luan. Isso. Isso, Mancini é o zagueiro canhoto, né? O único que a gente tem, não é? Matheus Costa, que trouxe o xará dele, Matheus Mancini, para titularidade. Então, assim, eu espero que eles já tenham, através de treinamento, tal, se entrosado melhor e possam jogar juntos, né? O que cada um sabe jogar individualmente, que sabem jogar, são dois bons zagueiros. Porque naquela experiência contra o Santa Cruz foi bem sofrível, né? A nossa condição defensiva. Aí, os volantes, só complementando, para a gente já ir para os finalmente. Só que nessa questão, contra o Santa Cruz, os perigos vieram muito de bola aérea. E aí os nossos volantes têm que tentar morder ali para impedir que essa bola seja cruzada. Exatamente. Eu só ia dizer, velho, que a gente não pode enganar nosso telenauta aí. Cara, amanhã, se prepare o coração, A derrota é 90%. Porque o time tá desconfigurado, pô. Então, só uma hetacombe pra gente conseguir um ponto lá. Vai ser muito difícil. Não é o quê, rapaz? Hetacombe. Hetacombe? Kombi é o que a gente vai botar na frente da área. Ele vai falar amanhã: eita, Kombi, o Confiança montou na zaga ali. Deixa eu só explicar a Gui 19 aqui. Na verdade, essa gravação aqui é pra um podcast que vai amanhã que ele sai, tá ligado? Por isso que a gente botou pré-jogo, mas é 24 horas antes do jogo. Então, aqui é a gravação ao vivo de um podcast, Bancada Azul. E tudo que é antes do jogo é pré-jogo. Mas também é porque aqui no canal tem a live pré-jogo meia hora antes do jogo. Talvez seja por isso que a gente esteja, vamos dizer, estranhando. É porque a gente tá aqui no Dragão de Aracaju, é? É. Ou no bancada. Oi, galera do Dragão de Aracaju, beleza? É porque aqui eu consigo disponibilizar mais rápido. No bancada, não sei porque fica demorando demais para converter. Elenilson Alcântara, Matheus Costa já está de volta à área técnica? Não. O homem vai se proteger do frio. Eu soube, não sei se é verdade, parece que ele teve uma intercorrênciazinha, chegou aí ao hospital, mas parece que agora tá bem, né? Mas assim, tem que se resguardar, ele pegou, né? Ele pegou Covid, assim, pra valer, foi sintomático. Mais forte, né? Sintomático. Isso, isso. Vamos dar um alô aqui pra galera do chat, mandar um abraço pra todo mundo e aí a gente faz a rodada de despedida. Então, mandar um abração pra Emerson Menezes, Gabriel Santana, Carlos Filho, Vinícius Ribeiro, Rodrigo Romão, que nos salvou aqui com a escalação, Vitor Cardeal, que ficou de aparecer hoje e não veio, Agnaldo Pardo, Julinho Marcel, Elenilson Alcântara, Lins Oliveira, Likes, que eu nunca lembro, não consigo falar o nome dele, Dragão da Massa, Cleber Tarcísio, acho que é Likes, só UFC, sei lá. Like UFC, pô. Like UFC. Like UFC. Refrigeração Clímax. Gui 19. E Washington Luiz. Vamos lá, Lucão. Suas despedidas e impressões para amanhã. Convidar toda a massa para acompanhar o jogo. É 9h30 da noite, é? No Premier? Não. É mais cedo. 7h30. 7h30. 7h30, cedinho. Vamos sofrer juntos. 19h30. Vamos sofrer 15, juntos. 19h15. Já vamos. 19h15, né? Vamos já esperar a derrota. E se vier algum pontinho, aí a gente comemora como se fosse um título internacional. E torcer que todo mundo que pegou Covid se recupere do nosso elenco. Pra Matheus, nos jogos que a gente vai ter na sequência, que vão ser jogos em casa, contra o Avaí e tal, a gente já tenha o nosso técnico em campo e todos os jogadores disponíveis para a gente conseguir se impor aqui no Batistão e pontuar, fazer os 3 pontos que a gente precisa. E amanhã é aquele jogo. A derrota a gente já tem, né? Essa é uma frase clássica. Então, o que vier é lucro, porque realmente o time foi totalmente desconfigurado. Abraço a todos, boa terça-feira aí de trabalho, estudo e o que for. Valeu, pessoal. É 19h15 o jogo e Fibra Cardial está sendo que passa na Sport TV amanhã. Daniel Tete, suas despedidas e impressões para amanhã. Opa, o seguinte, Mike, eu, assim, diferentemente um pouco do amigo Lucão aí, eu tô um pouco mais otimista pelo seguinte, o Confiança não vai precisar propor o jogo amanhã. Quem vem para cima é o Juventude. Então, acho que tem condições de o Confiança jogar a lá time argentino, né? Quando vem jogar o jogo fora, no Brasil, na Libertadores, né? Que é todo fechado, com os 11 dentro da área. E ver se, numa sorte ali, a gente consegue encaixar um ataque com Ari e Reis na frente, e consegue um gol e leva isso até o final. Eu tenho essa esperança. Fácil, eu sei que não é. Mas eu vou com esse otimismo, de ver o Confiança fazer um bom jogo defensivamente e tentar jogar por uma bola lá na frente, num contra-ataque, e quem sabe até trazer os 3 pontos, numa sorte, claro, né? Mas, assim, não vejo a derrota como um desastre, e um ponto, caso ele venha na nossa mala de lá de Caxias do Sul, eu acho que é um ponto para ser realmente festejado, e não aquela coisa, empatou mais uma, não tem jeito do time ganhar, não sei o quê. Não, eu acho que é para se comemorar um ponto, e se eventualmente, infelizmente, vier uma derrota, bola para frente e nada a se ter como um desastre, não. Mas eu estou muito otimista, vamos lá, 60 a 40... Se trouxer os 3 pontos, eu pago a rodada de Heineken aqui pra bancada. Lucão falou 90 a 10, né? Eu vou botar 60 a 40. 60 Juventude, 40 Confiança. Isso é confiança mesmo. Beleza, é porque o Lucão tá querendo tomar o lugar de Clélio. Olha, o lugar de Clélio, do pessimista, já tá ocupado. Não vem aqui. Amanhã não tem jeito, não. Mas reconheço, tô muito otimista. Mas meu time me permite. Meu time me permite fazer isso, viu? Muito bem. Vamos lá, DG. Suas despedidas, palavras finais. Saudades do áudio de Lucas Bebo dizendo assim: eu acompanho o futebol todos os dias desde 2000. Tenho filho. Matheus Costa não passa da quarta rodada. O mesmo homem que apostou na dupla de zaga Vitor Pio e Renato Camilo tá dizendo que o Confiança perde amanhã. Então pode carimbar aí que eu não tô nem otimista nem pessimista. Tô 50-50. Acho que vai ser um 0-0. Tomara. Tomara. Se vier um golzinho assim. É, eu fiz a live hoje lá no Dragão Gaiato com o Renan Gorni. Inclusive, você tá assistindo aqui a gente, depois puder dar uma passadinha lá no Instagram. A live foi rapidinho, uns 20 minutos. Renan falou de coisas muito interessantes, do lance do gol, da chegada dele no Confiança. É, de muito valia poder acompanhar os bastidores que ele comentou hoje na live. Então, convidar todo mundo a participar amanhã, pra gente apoiar o Confiança acima de tudo, longe de casa, no Sul novamente, com o Renan em campo. Então a gente pode acreditar que as mesmos deuses, as mesmas estrelas que iluminaram ele há um ano atrás podem também hoje retornar e amanhã fazer com que ele consiga carimbar um golzinho pra gente. 1-0 tá bom, 0-5 tá bom, 0-0 tá bom também. Eu não queria perder porque acostumar com derrota, a derrota cria um clima ruim. Mas vamos pra cima, vamos usar a cabeça, usar o regulamento. Diante das nossas limitações, é como eu disse, na vontade os caras não podem ganhar da gente, não. Renan no Sul é beleza. Não, mas os ventos do Sul vão trazer outro gol, outra vitória boa. Só uma anedota sobre o Lucão. Eu lembro em 2018, primeiro jogo da temporada, Confiança Olímpico de Itabaianinha. Tô subindo a escada com a cerveja de churrasquinho. Ele: esse é o nosso ano, ataque IRF, Iago Raí Fantini. E tá aqui no imposto de renda aí. Ô Michael, tchau nervoso aqui, ó. Bora, Davizinho! Agora. Davizinho da sorte, agora acredita na vitória, né? Se ele não der o tchau, ele não dorme. É dessa tá certo, forma. Quando eu for pequeno, eu quero ser que nem você, Davi. Então, amanhã, com esse tchau de Davi, é 1-0 amanhã. No primeiro tempo. O segundo pode tempo perguntar, Zé, quem é o gol amanhã? Pode perguntar aí de quem é o gol amanhã. Quem é o gol amanhã, filho? Rápido. Vamos dar uma chance para Bruno Paraíso. Ah, sabe o que ele falou? Viu? Vamos dar uma chance para Bruno Paraíba. Vai aí, amanhã, Bruno. Amanhã é o dia. É isso, pessoal, da minha parte. Muito obrigado a todos e a todas que chegaram até aqui. Saudações proletárias e fui! Esportiva Confiança, os operários teve nome a vitória, tua bandeira de cor alviana, eu sou Confiança em todo o Brasil, tua luz.